119, decimal 8, aciona 5464, cotejo. Autorizado por 5660, aparecido 16, Israel, lei da Brito, resposta do colégio 10, fica direito, posicionado 8, 464, transponder 97. Correto, gol no 755, condutor do seu pushback, acionamento no 08. 5729, ali mantém a piscina 0, por gentileza. Eu mantém, 729. Cancela 2317, decolado aos 41, no controle 119.8. Controle 198, grato. Controle 0, Motifaro, Ziga 200, conforme a rota do plano. Decolada a pista 10, curva à direita. Saída é arrobó, elétrica. Controle Operi 119, decimal 8. Aciona 5465, cotejo. Forte, Nadea, o gol 1925. Nobre, sem aguardar a autorização, chamarei, Nadea. Correto, 5, quando o pega acionamento, faz 3. 2317, na escuta da torre. Cruzado backtrack para o pátio 4, Victor Mike Quebec. Ao estacionar a frequência livre. Seu solo aos 4-2. O MJ 5729, vento em Salvador, 190 graus, 099, atrasado com a pista no zero. Estamos no zero, 729. Estou em Salvador, Papatango, Victor Índia Juliette, na rota agora. Victor Índia Juliette dá presente, atrasado final da 197, aporta 3 milhas, cabeceira no 7, Victor Índia Juliette. Atrasado final da 7, aporta 3 milhas, cabeceira no 7, Juliette. Gente, Victor Mike Quebec é o estacionar a frequência livre. Meia 3, 2, 1, mantém ponto esperando zero, por gentileza. Mantém ponto esperando. 1925, vento 120 graus 099, atrasado pouso pistão no zero. Livre pouso no zero, 1925. Web 5729, decolado aos 44, controle 119, decimal 8. 198, boa. Meia 3, 2, 1, visual coronado na curtíssima final da 0. A visual, meia 3, 2, 1. Após a mesma linha, mantém piscina zero. Após o próximo final, linha mantém 1 no zero, linha 321. Mantém piscina no zero, Oxanã 6321. 3097, Victor Índia Juliette. Victor Índia Juliette, vento 120 graus 089, autorizado pouso pistão no 7, Victor Índia Juliette. Autorizado pouso no 7, Juliette. 1925, solo aos 45, livre a pista próxima à direita, frequência do solo 121.9. Livrado de 9. Salvador Lima, Grupo Transfere. Próximo externo, intenção de pouso 17, se possível, bate pela direita 17. Papatango Lima, aqui no Zulu, no externo, autorizado o cancelamento final da 17. Reporta no externo, baixar travado Lima, Zulu, Golf. Reporta na Zulu, Golf. 4 em Leal, com ponto de espera com a torre, sequenciando no 86, estado no 01. Afirma-se, via Pátio, Índia e Alfa. E no ponto espera chama a torre 118, decimal 6, ajustado 1011. Atrasado cancelamento, correção, cancelado aos 4.6, atrasado final da 1.7. O Lima Zulu Golf reporta na final da 1.7. Está para a final da 1.7, o está presente, está em bastante secado. Autorizado, comentário. Segue Juliette para a posição 01. Juliette para o 1. Decorado 247, controle 1, 9 decimal 8. 98, hoje na minha 3, eu já. Final da 1.7 na Baixada Secada, Lima Zulu Golf, confirma a direção do vento, por gentileza. Lima Zulu Golf, vento 1.10 graus, 09 mais, aguardando autorização para pouso. Ok, aguardando autorização para o pouso, Lima Zulu Golf. Torre Salvador, boa tarde, 3241, ponto 0, decola sem parar. Trip 5241, autorizado alinhar e manter pista 1.0, trip 5241. Victor India Juliette, sucesso na frequência livre. Lima Zulu Golf autorizado, pouso pista 1.7, o vento 1.10 graus, 1.0 mais. Autorizado, pouso Lima Zulu Golf. Golf, autorizado, pouso. Trip 5241, vento 1.10 graus, 1.0 mais, autorizado, decolagem pista 1.0, que negar 1.0, 1.1. Confirmando que estou para Ilhéus. O senhor dá para o seguinte nível. Zero para Ilhéus. Prossegue na saída da El Leda Ilhéus. China. Taxia via Pátio, Índia e Alfa, ponto espera com a torre, 1.86, estado 1.01. Pátio, Índia e Alfa, ponto espera com a torre, 1.86, módulo ou não recebi, transmissão muito baixa. 1077. Bem melhor agora, 1077, 106, tá pronto? Afirmativo, os gates 06 pronto para o puxa acionamento. Temos um banho da companhia passando a sua retaguarda após o mesmo livre curso acionamento sanitário. Após o banho da companhia da retaguarda reportará o livre táxi com 1077. Autorizado, sanitário. Salvador, boa tarde, voo 97, contestado no 0 pronto. Voo 1755, autorizado a linha do colapso turno 0, vento 110 graus, 099. Contestado no 0, boa tarde. Autorizado, via passe em geral, composto espera com a torre, frequência 186, estado 201. Voo 755, autorizado decolagem pistão 0, vento 110 graus 099. Após o mesmo, iremos autorizar. Paz Neste, que realizou alguma DLA, nós temos o plano vencido para a C9. Ok, vamos verificar no sistema, já já retorno. Sete, irá aguardar. Uno 7, 755, decolador 56, controle 19, decima 8. 19-8, controle igual no 755, obrigado, boa tarde. Salvador 5219, está com 49 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Salvador para o táxi. CAN 3217, copiado, prossegue o táxi via táxi, Índia e Alfa, posto Pérez uma torre, 118, destinal 6, ajustado no 011. Trip 5219, vai prosseguir o táxi. A retaguarda do Airbus da TAM, via Passo, Índia e Alfa, e no ponto espera chamar a torre 186. O ajuste 1011. Gente, prossegue o táxi via Passo, aguarda o Airbus da TAM passar e prossegue a sua retaguarda de Juliette. Ponto espera a torre 186. Afirmativo. Após a passagem do Airbus da TAM, tem livre posicionamento no sétimo semitáxi. Cheque trem, vento em Salvador no 00 graus 099. A gente vai continuar a aproximação, o azul 4206. Já passou, tá livre, semitáxi. Galeão, aguarde o copo. Os pistos no 0, vento 1, 0, 0, 0, 0, 8, 9. Quer negar no 0, 1, 1, 1. Ciente, livre pouso pro 4, 2, 0, 6. Gol no 0, 7, 7. Na escuta da torre? Prossiga, torre. Ciente do tráfego na final. Após o mesmo ali, mantém pista 1-0. Após o tráfego na curta final da 1-0, ali mantém pista 1-0, 1-0-7-7. Bom, 1-0-7-7, após o tráfego, vai alinhar e mantém na terceira 1-0, ou 1-0-7-7. 5-5-1-0, botei. Negativo no sistema, ainda não, nós estamos ligando diretamente para o centro Recife para ver se para ele já chegou, tem a mensagem. Para a gente aqui, nós ainda não temos. E apenas para confirmar, o senhor apresentou em Petrolina, a DLA para 1940. Ok, sim. Estamos coordenando diretamente com o centro Recife, o Sierra Babás Mulheres. Azul 4206, solo aos 01, livra a pista à sua direita, frequência do solo 121 decimal 9, agilizando, por favor. Meia, 1286 solo. Solo 1 decimal 9. Correção, 1 decimal 9, 4206. Sim, 1209, grato. Ok, no aguardo do 2232. 4206 da Azul, taxi ideal, reporta 11, 2. Bono 399, prossegue via Pátio Inter e Alfa, ponte espera, pistão 10, Samba Torres, frequência 1186. 077 decolado aos 03, controle 1, 9.8. 98, obrigado, até mais tarde. Salvador, boa tarde, bom dia. 925 Brasília, aguarde copa 360, prepare a saída a boa elétrica. Azul 4206, aliás para o 03. Sim, 4206, aguarde para o 03. Gente, vai manter o ponto de espera, pista 10, voo no 399. 352-19, boa tarde, para o Salvador, está no ponto de espera da 10, pronto. 35219, após a rolagem do TAN ali, mantém pista no zero. Gente, após a rolagem do TAN ali, mantém pista no zero, 5219. Mesmo, a gente estava falando com o Gol. Mais, mais, quem negar no zero, 1-1. Autorizado, decolagem, pista no zero, 732, por na frente. 35219 ali, mantém pista no zero. Contato com o plano de voo Recife, centro Recife. E agora nós estamos justamente em contato com a sala IES, ok? Salvador, para ver onde que houve o erro. E na medida do possível, assim que nós recebermos a informação da sua DNA, nós iremos autorizá-lo. O Sierra Papai Juliette. No 45, no 1-1, irá aguardar, tem muito passareiro que já iniciou no setor. Vou no 935, agora sim, Brasília 360, via. Autorizado Brasília, língua 360, via, pêndulo 17. Decola 10, a curva é à direita, saída a boa elétrica. Controle e opera em 119, decimal 8, aciona 5457, cotês. Autorizado na pista 360, recolda 190 com curva à direita, arpoa, desce, perfil, e a âmbito do 190. Entrou, 4, 7, 1, 9, 5, 1. Correto. Red Bull, quando o seu input back acionamento no 01. Aguarde. Trip 5219, autorizado a colagem pistão 0, ventana 00 grau 099. Autorizado a colagem 5219. Lula 399, ali mantém pistão zero. Ali mantém pistão zero, Gol no 399. Sim, mano, foi o passarelo, vou fazer o saco. Copiado, vai prosseguir via Sarto Ideal, para o posto sério Fumar na Torre, no 86. Na 3145, livre para o funcionamento sanitário. Para o ataque 3, não pode ser. Confirmando a aeronave que chamou anteriormente solo. Livre 5219, decolado 08, controle 19, decimal 8. Controle 798, 5219. Lula 399, vento 1100079, autorizado, decolagem pistão 0. Decolagem autorizada, pistão 0, gol 1399. Confirmando, tinha chamado anteriormente para copiar ideal. Está autorizado, ideal, nível 160, via gol 677, decolada 120. A curva é à direita, saída da EOLE da Ideal. Controle opera em 119, decimal 8, aciona 5520, protege. Confirme,